problemzinho, skin azul, escondido no canal do Problems pra você achar. Problemzinho, skin azul, sempre três pra você encontrar. Um problem, ele aparece, some rápido, tipo um feitiço, sem explicação. Prepare-se, pois dele ágil, fique atento no celular ou televisão. Não será fácil, lhe dará trabalho pra procurar. E além do mais, eu falo pra tu: tome cuidado, ele vaga à noite muito esperto, trolando todos com a sua skin azul. Problemzinho, skin azul, escondido no canal do Problems pra você achar. Problemzinho, skin azul, são sempre três pra você encontrar. Problemzinho, skin azul, escondido no canal do Problems pra você achar. Problemzinho, skin azul, são sempre três pra você encontrar. Um problem, ele aparece, some rápido, tipo um feitiço, sem explicação. Prepare-se, pois terá de ser ágil, fique atento no celular ou televisão. Não será fácil, lhe dará trabalho pra procurar. E além do mais, eu falo pra tu: tome cuidado, ele vaga à noite muito esperto, trolando todos com a sua skin azul.